Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa confissão, então. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Todos nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Se o Senhor é bom, como Ele diz que é, e Ele é, por que que nós vamos ficar preocupados, ansiosos e tristes e desenxavidos? Isso é não crer no que Deus é, né? Então, nós temos que nos firmar na palavra de Deus, naquilo que Ele é, para nós sermos abençoados. Nós não podemos andar, Ele já ensinou, nós não podemos andar naquilo que nós vemos ou sentimos. Nós temos que andar naquilo que nós cremos. E nós cremos no que Deus é. Ele é a nossa força, o nosso guarda, a nossa rocha, a nossa salvação, aquele que nos ampara nas horas das dificuldades. Então, nós temos é que seguir bem o que a Joyce ensina aqui nesse livro. O campo da batalha é da mente, vencendo a batalha em sua mente. Então, é isso que nós temos que vencer. Tem que buscar Deus para vencer isso, porque não é a nossa mente natural que vai nos guiar e nos dominar, mas é o nosso espírito. Por isso que o espírito tem que estar forte. O espírito não pode estar fraco, porque se o espírito estiver fraco, nós caímos. O diabo nos derruba, ele destrói as nossas vidas, que é o que ele está andando atrás. A gente vê tantas pessoas assim, eufóricas, né? Quando ouvem a mensagem do Evangelho. Nossa, que Deus é maravilhoso, que Ele faz tudo e que nós temos essa liberdade, que, sabe, é só a gente orar em línguas, adorar a Deus, que a gente já vai chegar lá. Então, o povo fica pulando, saltitando, mas é maravilhoso. Orar em línguas hora após hora, isso aí traz mudança de vida, é aquela euforia. Quando começa a batalha da mente, que a mente se levanta, porque o Espírito Santo tem que fazer limpeza, faxina, mudança. Aí, essa batalha, ninguém aguenta, o povo some. Vai pegar a igreja da esquina, que não vai trazer compromisso nenhum com o Evangelho. Mas vai fazer, assim, uma euforia só, uma brincadeira, e falar de Jesus e dos seus compromissos que você tem que fazer no natural, dentro do corpo de Cristo, que não tem nada a ver com coisa de Deus. Então, é aí que as pessoas entram lá no engano de Satanás. Não é porque desistem. É um engano, mas nós não precisamos ser enganados, né? Nós devemos realmente buscar andar na fé. É isso que traz força e segurança e a gente vence o diabo sempre. Sempre. Por isso que o espírito tem que estar forte. Se o espírito estiver fraco, a alma vai continuar mandando. E ela vai botar tudo que é natural e derrota na nossa vida. Então a gente tem que se levantar em Deus. Gente, a palavra de Deus é importantíssima. Tem que ler a Bíblia. E como que é que faz? A pessoa me pergunta, como é que faz para meditar na palavra? Para meditar na palavra, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que pegar um livro da Bíblia e ler várias vezes. 20, 30 vezes. Mas não num dia. Fica muito. Pode ler todos os dias. Então, um mês, vamos dizer. Lê um mês aquele livro. Depois você passa para outro, depois vai para outro, para outro, para outro. Não queira pegar e querer entender coisa que você não está entendendo. Porque a meditação, a assimilação, não é para você querer entender partes da Bíblia ali que você está lendo que você não entendeu. E buscar no dicionário o que, que aquela palavra quer dizer. Mas por que, que Deus está querendo dizer isso aqui? Não é assim que assimila. Vai lendo batido. Vai lendo que você está assimilando. Se você ouvir uma música o dia inteiro, no outro dia você está cantando ela. E você vai passar um tempão com aquilo lá dentro de você. Porque se assimilou. Entende a nossa alma como que é? Ela assimila aquilo que a gente dá para ela. Então, se você for lendo muito a palavra de Deus, um livro encaixa com outro. Um versículo daqui encaixa com esse daqui, com aquele. Por isso que o pastor dele fala do pintor, né, com o pincel fazendo uma tela, pintando um quadro. Então, cada pincelada é importantíssima porque vai fazer um todo. Você não pode perder uma pincelada, porque senão aquela imagem não vai ficar dentro do propósito do artista. Tá certo? Então, não pode eliminar pinceladas. Todas as pinceladas são importantes. O que, que ele quer? Qual é a analogia aí? que ele quer dizer com isso? Com assimilação. É que quando eu vou lendo os livros várias vezes, o que acontece? É igual o pintor que fez uma pincelada ali. É um versículo de lá daquele livro lá de trás, que tem a ver com este versículo aqui deste outro livro, que é essa outra pincelada. Que esse versículo aqui quer dizer com este outro. E vai se formando um todo, que é a mente de Cristo, e você tem um sentido e tem um todo só, que é a imagem de Cristo Jesus, que se forma dentro de nós. É bárbara essa analogia. Tá, então, gente, isso é um processo espiritual. Nós queremos entender Deus com o natural, porque a gente só soube natural. Tudo que a gente aprendeu é natural. E agora nós temos que sair dessa. Deus é espírito. Ele não é natural, ele não é desse mundo. A nossa alma é que é. Então não dá para andar com Deus com isso, dá um maior conflito. Por isso que a Joyce escreveu esse livro aqui, Campo de Batalha da Mente. E nós temos que vencer esta batalha. Porque toda vez que nós estamos crescendo, buscando o crescimento espiritual, entra uma super guerra. Porque a alma não quer perder o reinado dela. A alma, ela quer continuar imperando coisas velhas, velhas. Ela quer agir na nossa vida. Ela traz desgosto, ela traz amargura, ela traz doença, ela traz um conflito interior. Mas ela não pode imperar mais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acelerar esse processo de edificação no meu espírito. Orando em línguas, lendo a palavra, confessando. Gente, quais são os princípios da oração? É a adoração, o louvor, a oração em línguas e a palavra. Dentro da palavra, nós temos o quê? A confissão da palavra, a leitura da palavra, a leitura, a confissão e a meditação. Então, isso forma um todo. E o jejum que acompanha. Para crescer espiritualmente. Então, as pessoas, quando elas começam a orar, começa a dar um mal-estar. E a alma começa a fazer um conflito. Elas vão pegar outro que está pregando outra coisa que não tem nada a ver. Fica mais fácil, não vai mexer aqui com o lixo. Não vai mexer com o seu temperamento. Não vai mexer com aquelas coisas que você não quer que ninguém ponha a mão, principalmente Deus. Porque você é do mundo, a sua alma é do mundo. Então a pessoa não quer sair daquela zona de conforto. E fica naquela. Estão acompanhando? Então, o conflito é esse tipo assim, ó, não gosto de... Ah, não vou na igreja porque é de quinta, não gosto. Então já inventou. Ela nem sabe que a alma deu uma bela desculpa. Vocês estão acompanhando? É por aí. Daí inventa que tem escada, daí inventa, sei lá, não gosta, é muito parado, daí e assim vai. Ou assumiu um compromisso naquele dia para nunca mais ir. Isso é a alma, está sendo guiado pela alma. Então, por quê? O espírito está fraco. Na verdade, não alimentou o suficiente. Porque quando nós não temos conhecimento de que a alma opera desse jeito, a gente pode cair no engano do diabo, né? Foi o que aconteceu a primeira leva quando o pastor Dave veio aqui. Que ele ensinou sobre oração em línguas, hora após hora. 10.000 pastores foram batizados com o Espírito Santo. Foi aquele levante do Espírito Santo, aquele povo animado. Mas ele foi embora. Ele não vinha toda hora para cá. Não teve quem deu assessoria e falar o que, que está acontecendo. E o povo largou tudo. Sumiu. Evaporaram. Porque na hora que vai ter a edificação e quebrar os galhos e mudar de vida e mexer com a alma, se não souber o que está acontecendo consigo mesmo, vai embora, larga a mão, porque está escutando o diabo. Onde ele opera? Na alma. Mas ele vai falar, eu sou o diabo, ele vai fazer uma super batalha aí, porque ele não quer largar aquelas áreas que ele domina. Vocês estão acompanhando? Então, muito importante assimilar a palavra de Deus para ter força. Você tem que assimilar a palavra, porque senão você não tem força. Você larga mesmo. Mas você não percebe que você larga. Porque engano, ninguém sabe que é enganado. Puxa, que é o duro, né, meu bem? Sabe? Então, a alma, ela é tudo isso daí. Ela tem um potencial, assim, exclusivo que Deus pôs, com poder, se ela estiver ajustada ao nosso espírito, ela vai nos ajudar pra caramba. E ela tem a condição de se ajustar ao espírito. Ela dá um trabalho, porque ela é aquele burro velho que empaca. Ela é aquela onça, ela é aquele leão, ela é aquele urso. Ela é insuportável. Mas se eu conseguir que o meu espírito domine ela, ela vai me ajudar e vai ser maravilhoso. Ela nunca mais vai me derrubar. Então, nós temos que entender isso, que nós estamos em conflitos, porque nós temos que mudar de passo. Não é tudo que é o diabo. Nós somos o nosso problema. Vocês estão me acompanhando? Então, você tem que se fortalecer na palavra para você não dar brecha para a tua alma, que quer ser aquela alma velha antiga. Da preguiça, inventa. Mas ela não vai falar para você que ela está inventando. Ela vem com o sintoma para cima. Então, é muito importante você saber examinar o que está acontecendo com você à luz da palavra de Deus. Então, dá tristeza de ver as pessoas, né, pegando o caminho errado. Começou bem, está naquela euforia e tal, e de repente as pessoas vão saindo assim na tangente. Porque não aguentam assim, a alma, né, aquela pressão que a própria alma está fazendo. Porque o diabo é derrotado, não adianta. O bicho é derrotado, ele vem mesmo, ele vem para matar, roubar, destruir. Ele não vem para dar beliscão, fazer gracinha, ele vem, é violento, é igual um terremoto, é igual um relâmpago. Ele vem muito bravo e furioso, só que se nós estivermos com o espírito fortalecido e crescido, a nossa alma não vai ceder a ele. Porque ela vai se abaixar ao nosso espírito. Então, a confusão da vida de cada um é de acordo com o quanto que está vivendo no espírito. Ou não. Então, é bom saber isso, né? Quer dizer, eu preciso me ajustar. Não vou aceitar esse negócio, eu vou sair dessa. Então, você tem toda essa condição. Então, esse livro aqui é bom para isso, tá? Dá um alô, uma acordada. Que ninguém precisa. E ela escreve ainda aqui embaixo assim, ó. Não se renda mais nenhum dia a miséria. Descubra hoje como garantir a vitória no seu campo de batalha da mente. Como que você vai vencer isso? Descubra, para você vencer. É você que tem que vencer, porque Deus já nos deu tudo. Nós temos que saber andar com Deus, né? É isso aí. Tá, e não é a nossa mente natural que tem que dar ordens, vem do nosso espírito. O pensamento, a direção vem do espírito, não da mente carnal. Aí acabou, meu bem. Você não vai se render. O diabo sabe, ele sabe. O diabo sabe muito bem quem cai e quem não cai. Porque a gente era dele antes. Então ele já vai, ele sabe o fraco de cada um. Então ele sabe quem cai e quem não cai. Então ele vem ver, peraí, já o teu espírito está crescendo mais ou não? Você vai aguentar? Não, esse daí eu posso atacar quanto for, mas não vai arredar. Esse aí eu dou um soprão, ele já se manda. Já conhece o fraco de cada um. Então ele nos conhece, embora ele seja maligno, derrotado. Ele tem esse potencial também, de investigar a nossa alma. Então é sério, né? Nós vamos tomar cuidado, porque o diabo não brinca, embora ele seja um ser derrotado. Então a gente tem que tomar cuidado aonde nós estamos. Porque nós não estamos brincando com o diabo. E nem ele está brincando conosco. Hora alguma. Ele está sempre maquinando. Ele está sempre dando, pegando um jeito na nossa vida para atacar, para acabar. Por isso que o espírito tem que estar forte. Amém? E agora esse livro aqui do Kennedy, O Homem em Três Dimensões, que ele vai falar então do espírito, da alma e do corpo. A gente já trouxe bastante ensino sobre isso. E, agora, se você ler esse livrinho, com todos os ensinos que nós já passamos aqui, ele vai ficar bem claro para você. Por isso que é importantíssimo você saber da importância do crescimento espiritual, do seu espírito, para dominar a sua alma, e o seu corpo vai seguir aquele que manda nele. É a sua alma que manda no seu corpo ou é o seu espírito? Porque se você veio aqui hoje, não foi a sua alma que mandou você vir aqui, foi o seu espírito. Você entende? E é assim por diante, porque o seu corpo, ele obedece a alguém. Nós somos feitos em três partes, que é o espírito, a alma e o corpo. Então, o Kenneth demorou muito tempo para ter essa revelação. E de tanto orar em línguas e ler a palavra, um dia Deus deu para ele, dentro da palavra de Deus, como opera cada uma dessas áreas nossa. Então, ele sintetizou rapidamente aqui. Isso daí que é muito bom. O pastor David fala muito bem disso no livro dele também. Mas é legal, aqui é pouquinho, dá para entender. Então, não dê brecha na sua vida para o maligno, porque nós temos o dia de amanhã, o depois, para que nada seja surpresa. Porque o soldado não pode estar surpreso com os ataques do inimigo, senão ele morre. Ele tem que saber de onde que está vindo os tiros e como se defender. É assim que é a nossa vida. Nós precisamos saber por que que o diabo está atacando assim. O que que ele quer pegar na nossa vida com esses ataques? Então, nós vamos fechar as portas para ele. Entendeu? Então, nós temos todo esse poder que Deus nos deu através do Espírito de vencer o diabo. Na palavra. Tá, queridos? Então, vamos ver um pouquinho o que que Jesus está falando sobre este assunto. Que a gente precisa entender. Jesus falou também em parábolas, e a gente precisa do Espírito Santo para entender o que que ele falou. Então, veja João 12. Vamos estudar um pouquinho só o que Jesus falou aqui em dois versículos. Abre a sua Bíblia em João 12. Às vezes as pessoas ficam animadas. Ah, qual que é a sua igreja? Eu vou lá, eu penso. Que não tem noção de como é andar com Jesus. Tem a mínima noção do que é o Evangelho. Pensa que é ir na igreja, bater palma, dar oferta e vai embora. Canta aleluia e pronto. Não é isso. Andar com Jesus, nós estamos aprendendo. Que nós temos precisamos de crescimento espiritual. E toda a doutrina errada vem do púlpito. É de lá que sai. Então, ninguém precisa andar em doutrina errada. Então, veja, João 12, versículo 24. O que que Jesus está falando aqui? Jesus diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está fazendo uma analogia aqui, ele está querendo dizer da vida espiritual. Ele usou algo natural, né, muito fácil de se entender, como que uma semente lançada na terra germina. E ele quer dizer aqui, usou aqui o grão de trigo. Bom, quem planta o grão é o fazendeiro. Ele tem lá sua terra, ele vai plantar aquele grão e ele espera que esse grão germine, cresça e dê frutos. E é isso que o Senhor espera nas nossas vidas. Quando a palavra é lançada dentro de nós, ela é como uma semente. Ela tem que vir e fazer uma mudança dentro de nós. Por que mudança? Porque ele diz aqui que o grão de trigo caindo da terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Morrer é o quê? Nós precisamos entender que todo grão tem toda a semente, ela tem uma casca. E quando ela germina, aquela casca se rompe e sai dela, não é assim? Vocês já viram isso. Então, por isso que Jesus está colocando isso aqui, porque ele está mostrando para nós a vida carnal e espiritual. Porque a parte carnal é a parte da casca, do grão, da semente. Se não romper e ela sair fora, não vai ter fruto. Então, isso que tem a ver com a vida espiritual. Se a palavra de Deus não entrar aqui dentro, não é? E trouxer esta morte carnal da nossa alma, que é o que eu vinha dizendo agora há pouco, nós nunca vamos andar nos frutos que o nosso espírito vai produzir. Por quê? Como eu disse, muitos cristãos vêm todos empolgados em servir a Deus e aquilo tudo, mas na hora que começa a batalha espiritual, eles vão embora. Eles não querem nem saber do que Jesus fala, do compromisso de cada um com o evangelho espiritual. As pessoas só pensam em servir na igreja. Acho que isso aí que está agradando a Deus. Isso é um outro passo. Isso é decorrência daquilo que eu estou recebendo da palavra de Deus dentro de mim. Certo? Então, a parte carnal, que é essa casca, ela pode estar assim. Cada um, por exemplo, pode se sentir, eu estou muito bem. Eu estou aqui nesta região, nesta área de conforto na minha vida, e eu não quero que ninguém mexa em mim, porque eu não vou mudar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Sabe, pode molhar, tipo a semente. Olha, aqui está uma, sabe, essa lameca aqui da terra e tal, e essa aguinha, e vem esse solzinho, e eu fico aqui, está muito bom, mas eu não quero que rompa, a casca diz. Eu não quero. Não quero. Eu quero que fique assim. Então, é isso que Jesus está falando. Se não houver este rompimento, não vai dar fruto. Se a casca não sair da semente, não vai dar fruto. Se a carne, se ela não se sujeitar à palavra de Deus, eu não vou ter fruto nenhum na minha vida. Jesus está dizendo isso. Precisa haver mudança. Nós precisamos ver no que realmente nós estamos querendo. Aí veja lá o versículo 25. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Jesus está falando aqui da vida espiritual, como eu disse. Ele não está falando da vida natural. O que Jesus nem pensou em vida espiritual. Porque ele é espírito, ele sempre foi, ele não tem nada a ver com esse mundo corrompido disso tudo. Porque ele sempre dependeu do Pai quando ele veio aqui. Né? Ele mostrou para nós. Então ele está mostrando o que é a vida espiritual. Para nós é um absurdo pensar como Deus, porque ele mesmo dá exemplos aqui, mas isso é natural, todos nós fazemos. Porque a nossa vida, ela consiste em quê? Em pagar contas e estar dentro dos compromissos, e é isso que a gente pensa. No que nós vamos vestir, se as nossas contas estão pagas, se a gente vai adquirir mais alguma coisa, certo? Esta é a vida do mundo carnal. E Jesus nem está preocupado com isso. Gente, para a nossa mente isso é um absurdo. Mas Deus nem está falando disso. Ele nem está preocupado com isso. Ele está falando da vida espiritual. É isso que é. Porque se nós aprendermos a andar na vida espiritual, nós vamos ser abençoados em todas as áreas. Então, ele, com esta palavra aqui, olha, do 25, eu vou ler de novo. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Odeia o quê? Aquele que sabe andar com Deus nesta vida de acordo com o que ele diz na palavra. Saber receber dele, saber depender dele, ser abençoado por ele, que ele não deixa faltar nada. Por isso que se eu for crescendo espiritualmente, eu começo a depender de Deus. Eu sei que ele é a minha segurança e que tudo que eu preciso vem dele. Por isso que eu começo a andar na paz, na tranquilidade, porque ele nunca vai deixar de me suprir. Ele está falando disso. Então, esta palavra nós vamos ver em dois lugares, em Marcos primeiro, depois nós voltamos para cá. Vamos ver Marcos 8, 35. Veja lá, ele está dizendo a mesma coisa, vamos ver como que Marcos colocou aqui a fala de Jesus. Marcos 8, 35. Vamos ver o 34 e o 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Isso ele está falando, isso aqui tem tudo a ver com o que nós lemos aqui. Da casca. Vocês estão acompanhando? Se a casca romper a carne, nós vamos ter tudo de Deus. A semente precisa romper a casca para dar fruto. Então vamos ver Lucas agora, 17. Veja aí, Lucas 17. Lucas 17. O religioso odeia ouvir isso daqui. Ah, ele não vai aceitar isso, não. Não, não, não. Mas nós não somos os religiosos, graças a Deus. 17, 35. Nós sabemos digerir isso. 33, aliás. 17, 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Ele está falando da semente. Vocês estão lembrados? Vamos voltar lá em João. João 12. Isso aí. Porque ele disse, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. A gente tem que, né, gente, porque isso aqui é bem complexo o que Jesus está falando. Então, tudo isso aqui vem da meditação da palavra de Deus. Como eu acabei de dizer, de tanto ler para cá, ler para lá, você começa a entender o que Deus está falando. Então, mas ele diz que se morrer, produz muito fruto. Agora, nós precisamos, em oração, examinar se nós realmente queremos morrer. Se nós queremos que essa casca saia. Mas olha, vai ter guerra. Para a casca rachar, sair. Porque quando a casca começa a rachar, não começa a sair raízes? Então, é a vida de Deus que começa a sair. A vida verdadeira começa a se manifestar dentro de nós. Tenha em mente essa imagem que Jesus deu da casca e da semente. E não é de um minuto para o outro que ela inteirinha abre, cai e se aparta da semente. Não, ela vai rachando aos poucos. Ela vai abrindo e quem vai tomando conta, vai crescendo, são as raízes que vão saindo da semente, que é a vida em abundância e plenitude que Deus nos deu. Então, esse é o evangelho, isso é andar com Jesus. Não é só ter Bíblia e vir para a igreja cantar aleluia, mas é uma mudança de vida. E não é fácil na hora que a casca está se rompendo. Não é, de jeito nenhum. Aquilo dói, aquilo machuca, porque é um nascimento que está acontecendo e rompendo aquilo que é velho, que é uma casca, que é duro. Você consegue visualizar isso? Então, isso que Jesus fez tão maravilhosa essa comparação do que é a nossa vida interior, do que é a vida espiritual e a vida carnal, não é? E aqui, no 25, ele diz, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, a carne, viver guiado só pela sua alma, é isso que ele está falando. Você que quer viver com essa casca, não conquistar dentro. Se você odiar o jeito de viver no mundo, do plano natural, você vai ter a vida em plenitude. Você vai me ter, Jesus está falando. E isso vai te preservar para a vida eterna. Não é segurança total? É maravilhoso. Por isso que é bom a gente deixar, porque é cada dia, gente. É cada dia que esse processo vai agindo e nós vamos sendo transformados. Como está escrito na segunda carta aos Coríntios, de glória em glória. Nós somos transformados, é a nossa alma, ela é transformada de glória em glória. Então veja Gálatas 5, que ele está falando de frutos, então vamos atentar ao que ele fala em Gálatas 5 sobre frutos. Que frutos são esses, Jesus, que você está falando, que eu vou produzir se essa casca sair? 5:22, Gálatas. Mas o fruto do Espírito, que é com letra minúscula, não é Espírito Santo. É fruto do seu Espírito, nascido de novo. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando nós nascemos de novo... Você se lembra, no dia que você nasceu de novo, você lá estava sabendo que dentro do teu espírito existia isso? Não. Nós não sabemos nada quando nós nascemos de novo. Nós simplesmente aceitamos Jesus e houve um milagre onde o nosso espírito saiu da morte e entrou para a vida. Mas isso daqui nós jamais sabíamos. Que dentro do nosso espírito existiam todos esses adjetivos de Deus. Eles existem dentro do nosso espírito. Mas, conforme nós estamos crescendo espiritualmente, nós estamos aprendendo isso. Por isso que tem que crescer espiritualmente para saber o que tem que acontecer dentro de nós. Quem não cresce espiritualmente vai ficar sempre naquele nível. Não tem noção, não avança e fica com aquela casca lá. Que é a carne dominando, e Jesus falou isso. Então não é vantajoso. Veja lá Romanos, capítulo 8. Está valendo isso? Então, é isso aí, nós temos que batalhar, ficar firme e mandar pau, não deixar as emoções nunca tomarem conta de nós, mas se nós crescermos espiritualmente, nós começamos a experimentar esta vida que está no nosso espírito. Que é maravilhoso. E aquilo começa a nos dominar. E aí a gente começa a ver que é bom e vai querendo mais. Isso é o crescimento espiritual. Quem não está crescendo espiritualmente não tem experiência com isso. Por isso nem almeja. Nem sabe. É igual quando nasceu de novo. Não tinha noção de nada. Tem gente que só nasceu de novo e parou lá. Não sabe nada. Não usufrui de nada. Aquela casca está dura. Não deixa a vida sair, aquela raiz. Aí. Então, Romanos 8, 13. Por que Paulo diz aqui? Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Por quê? Se viverdes na casca. Entendeu isso? Porque se viverdes segundo a casca, caminha para a morte. Mas se pelo Espírito, letra minúscula, pode pôr um E pequeno aí. Mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Ele está falando aqui, que é porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, ele está dizendo, se você quiser viver nessa casca, você vai permanecer dormente para o resto da tua vida. Sabe aquela semente que foi lançada na terra e nunca germinou? O que ela está fazendo lá? Dormente. É isso que Jesus falou. Você vai ser isso. Você nem se mexe. Jesus está falando isso. Ele está dando esse exemplo. Então, gente, agora, eu estou orando um pouco. Começou a rachar a casquinha aqui. Começou a rachar. Eu não estou passando, não estou me sentindo bem, mas eu tenho que ficar firme. Não é isso que vai me derrubar, que vai me dominar. Eu não quero isso. Eu quero que essa casca se rompa e saia de mim. Não é? Para que eu possa viver nos frutos que o meu espírito vão produzir. Quais frutos? Amor, bondade, alegria, paz. Qualquer coisa que te acontece, você já fica aí morrendo com uma cara de... Não vou falar, né? Boi sonso. Que nem o pastor dele fala, com a tromba do elefante lá embaixo. Ia lá no dedão do pé. A tromba. Vai lá embaixo, o bico aqui. Né? É isso aí. Acontece qualquer coisinha, tá com a casca dura. Quando essa casca tá rompendo, acontece o que acontece, você tem os frutos do Espírito que te dominam, que já estão aí. Cadê os frutos? Onde é que estão esses frutos? O que você está fazendo? Que você não está vivendo neles, colhendo eles? É para você esses frutos, não é para o outro não, é seu. Ele não está falando que é para o outro, é da tua vida. E é eles que te sustentam. Pode acontecer o que for, são eles que te sustentam. Amor, bondade, longanimidade, alegria, paz, fidelidade, enfim. Todos aqueles que estão lá. Domínio próprio. Domínio próprio vem do teu espírito e dá um pá, um chega nessa casca aí. Agora, ficar na casca vai ficar dormente pro resto da vida, meu bem. Aquela semente que não deu em nada. Tacou lá. Semente velha, sabe? E terra podre. sem mineral nenhum, sem nada. Não vai, você pode morrer de tacar água lá, não vai sair nada. Estão acompanhando? Pode morrer de vir cantar aqui na igreja não, e não vai acontecer nada. Então, se ele diz aqui, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos, então certamente vivereis. Como que eu vou mortificar os feitos? Nós já sabemos, são as chaves da oração. Oração em línguas, adorar a Deus, a palavra, o jejum. E é isso que está operando lá dentro do teu espírito para fazer a casca se romper. Atenção, a casca é sua, amigo, não é de Deus. Ele não vai se meter com isso. É sua. Deus não se mete com isso. Você é que vai ter que se virar com essa casca aí. Que é o que ele diz aqui, feitos do corpo. Você tem que fazer morrer. Então, tudo vai mudar na sua vida. É isso que Deus quer, que a casca morra. Essa casca tem que morrer. Ela tem que se partir, ela tem que ceder, ela tem que sair. Então, visualize isso. É você, é a sua vida. Para que você seja abençoado, vencedor e ande naquilo que Deus te deu. Porque os frutos do Espírito é que te sustentam. É para você. Você tem que produzir esses frutos. E eles começam a surgir conforme a casca está rompendo. As raízes estão saindo, começa a dar os frutos. Sustentam você. Guardam você. Abençoam você. Fazem você bem-sucedido. Fazem você protegido e abençoado. Em nome de Jesus. Valeu, querido. Só Deus para saber falar essas coisas, porque... aonde que esse nosso Deus, né, dá um exemplo desse, o que, que ele quer dizer com isso? Mas por isso que eu disse que a Bíblia é um todo. Uma pincelada aqui, uma ali, outra aqui, forma a mente de Cristo. O que ele está falando, amém? Então, glória a Jesus.